chegam e dias vão. 365 dias se passaram, 301 primaveras chegaram. Vamos comemorar! Nesse um ano que se passou, a verdadeira magia o menino Nino encontrou. Seus convidados irão chegar. Coromim das estrelas, acho que chegamos cedo para a festa do menino Nino. A carona que pegamos na cauda daquele cometa nos fez chegar adiantados. Antes cedo do que tarde. Bem-vindos, meus amigos. Fiquem à vontade. E aí, galerinha? O aniversário do Nino, mas eu que ganhei a surpresa, olha só, tô na capa da revista. As pizzas do Mongol foram eleitas os melhores da cidade. Merecidamente, eu diria. Oi, dona Morgana. Grande coisa, eu também já fui capa de revista. Sim, querida, e foi um sucesso. Mas é claro que foi um sucesso, eu sou uma estrela, o público me ama. Olá, crianças. Oi, doutor Vitor, esse é o meu presente para o Nino. É uma bola. Eu acho que ele percebeu que é uma bola, Zequinha. E o presente é de nós três. Eu pensei que vocês iam dar outro presente pro Nino. Um presente só de vocês dois pra ele. Não é isso que os namorados fazem? Namorados, não. E cadê o Nino? Nino! Seus amigos estão esperando. Oi, pessoal. Desculpem, eu estava treinando os meus feitiços. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas... Não estude tanto assim, meu sobrinho. Você ainda é um menino. Precisa se divertir também, né? Eu acho que o Dr. Vito está super certo. E acho que temos que começar a usar o seu presente agora mesmo. Toma aqui, Nino. Vamos brincar? Antes, vamos cortar o bolo. Ai, não. Esqueci o bolo. E agora, Vitor? Deixa que eu resolvo. Não, tio. Pode deixar que eu resolvo. Eu acho que é uma carta. Quem te mandou essa carta, Nino? O Conselho Mundial dos Bruxos. Ai, abre logo isso. Esse clima está me deixando nervosa. O Conselho Mundial dos Bruxos, ciente dos avanços e empenho do jovem aprendiz Antonino Stradivarius Victorio II, o considera apto para o livre uso da magia. Que seu caminho na construção das pontes do amanhã seja permeado pelo aprendizado constante, sabedoria e do maior poder de todos, o amor. E por fim, por seus feitos, coragem e determinação em restaurar a magia do seu lar e de sua família, nós o condecoramos com a medalha Merlin de bravura. Somente os feiticeiros mais poderosos recebem essa honra. Quer dizer que agora eu sou um feiticeiro de verdade? Se for o que realmente você sente dentro de você, sim, você é. É realmente uma grande honra, mas eu não posso aceitar. Pedro, Biba, Zequinha, são vocês quem realmente merecem essa medalha. Foi graças ao poder da amizade de vocês que eu entendi o que é a verdadeira magia. Isso pertence a vocês. Quem vai ficar com a medalha? Nós somos três e ela só uma. Pode ficar com ela, Zequinha. Obrigado por serem meus amigos. Agora eu posso comer os brigadeiros? Só depois de cortarmos o bolo. Venham! Eu não tenho o que pedir. Eu já tenho tudo o que eu quero bem aqui. Castelo Rá-Tim-Bum.